A seca tinha se abatido sobre aquele lugar. O gado, magro e doente, morria de sede. As ovelhas, as aves, as pessoas. Faltava água para tudo, até para beber. Apesar de toda a economia que as pessoas daquele lugar faziam, a água faltava. Pessoas foram ficando desidratadas, doentes, febris. E a mãe de uma menininha estava de cama, ardendo em febre. Uma vizinha cuidava daquela mulher, mas não conseguia fazer nada. E a menininha, de quase 6 anos, pensou consigo mesma: ah, se eu achasse um pouquinho só de água e trouxesse para minha mãezinha beber, ela ficaria curada. Então ela foi até a cozinha e viu uma caneca de lata. Pegou gentilmente e saiu de casa sem falar nada. Ela estava decidida a encontrar alguma fonte de água e salvar a vida da sua mãe. E ela andou por muitos lugares, até que no alto de um monte estranho, que poucas pessoas iam até lá, ela encontrou uma goteira de água. Não era nem uma bica, era uma goteira de água. Então, feliz da vida, ela se aproximou com a sua canequinha de lata e ficou esperando que aquele gotejar enchesse a sua canequinha. E quando a canequinha já estava cheia, a menina, com muito cuidado, foi descendo daquele monte sombrio para levar água para sua mãe. Ela pensava: eu tenho certeza que a minha mãe, a hora que beber desta água, ficará curada. Mas no caminho, ela ouviu um gemido. Um homem agonizava. Era um mendigo. O homem delirava. E ela compreendeu que aquele homem tinha a mesma doença da sua mãe. Que aquele homem estava morrendo de sede. E ela pensou: aqui nesta canequinha tem tanta água que eu acho que eu posso dar um pouquinho para reanimar esse homem. E a menina, sem conhecer aquele mendigo que morria de sede, se aproximou com a sua canequinha de lata e lançou um pouquinho de água na sua boca. E quando aquele homem sentiu a água nos seus lábios, quando aquele homem sentiu a água revigorando o seu corpo, ele se pôs de pé na mesma hora. E a menina pensou: puxa, essa água é realmente maravilhosa. O homem já se restabeleceu e ele agradeceu muito a menina. E a menininha continuou o seu caminho levando a sua canequinha de lata, sem perceber que ela tinha se tornado em uma caneca de prata. E a quantidade de água que havia dentro dela era a mesma. Não tinha diminuído. Mas a menina não percebeu isso. E ela continuou caminhando. E quando finalmente chegou em casa, a vizinha, que estava no quarto cuidando da sua mãe, viu a menina com a água e disse: que bom que você veio, você achou água. Sua mãe vai gostar muito, vamos levar para o quarto. E a mãe dela disse assim: filha, esta nossa vizinha trabalhou hoje o dia inteiro cuidando de mim. Dê primeiro água a ela, porque ela precisa mais do que eu. E a menina então estendeu a sua caneca para a vizinha, que bebeu um gole para economizar. E quando aquela vizinha bebeu apenas um gole daquela água, ela se sentiu renovada, remoçada, fortalecida. E a mulher devolveu a caneca de água para a menina. E a menina, quando segurou, não percebeu que a quantidade de água continuava a mesma, mas que a aquela caneca de prata havia se tornado em uma caneca de ouro. E ela estendeu a água para sua mãe. E a sua mãe foi bebendo, bebendo, quando bateram a porta. E a vizinha foi atender. E era um homem suplicando: por favor, um gole de água que seja. E a mãe da menina, que estava bebendo aquela água deitada na cama, sentindo-se melhor e vendo alguém à porta morrendo de sede, não acabou com a água não. Chamou a menininha e disse: filha, ainda tem água aqui, dá um pouquinho para ele. E a menininha pegou aquela caneca de água, que continuava tendo a mesma quantidade de água e agora havia se transformado numa caneca de diamante. E a menininha, sem perceber, gentilmente ofereceu a caneca de diamante cheia de água para aquele homem estranho que estava à sua porta. Mas aquele homem estranho era alguém muito especial. E quando ele pegou a caneca de diamante da mão da menina, ele disse: minha filhinha, venha comigo até o seu quintal. E tomou a menininha pela mão, que acompanhou aquele homem até o quintal, e o homem, ao invés de beber a água, lançou sobre a terra. E quando ele lançou aquela água na terra, a terra se abriu para beber. Mas no mesmo instante, passou a jorrar uma água limpa e cristalina, uma água pura e leve, uma água realmente muito brilhante, que chamou a atenção de todos os sedentos daquela região, que vieram correndo para beber naquela fonte. E o homem desapareceu. E quando perguntaram para a menininha: cadê a caneca? Ela disse: não sei. Cadê o homem? Sumiu. Como que ele era? E a menina disse: ah, ele tinha um olhar terno, uma voz suave, mansa. Ele transmitia amor quando falava. Quando ele segurou na minha mão, eu senti uma segurança que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aquele homem, quando derramou a água no chão para a terra beber, ele disse: eu sou a fonte da água viva. Quem beber desta água nunca mais terá sede. E as pessoas bebiam daquela água e perguntavam para a menina: onde você pegou a caneca com água? E ela disse: naquele monte sombrio, naquele monte estranho, naquele monte que poucas pessoas vão. E os habitantes daquele lugar disseram: ah, ela foi buscar essa água viva no Monte Calvário. Você que está ouvindo esta ilustração, preste atenção. Jesus Cristo, ele verteu todo o seu sangue ali no Monte Calvário para fazer o convite mais poderoso de todo o universo para aqueles que estão sedentos. Ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E em outra oportunidade ele falou: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dentro dele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. E o que qualificou esta menina é que ela foi buscar a água no lugar certo. Enquanto todos estavam procurando em poças ou em ribeiros, ela foi no rio da água da vida. Enquanto todos procuravam em qualquer monte, ela foi no Monte Calvário. E quando ela encontrou pessoas precisando, ela foi distribuindo aquela água como quem distribui o amor. E o próprio Senhor Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive sede e destes-me de beber. Se você quer ter uma fonte de água viva jorrando dentro de você, você só pode buscar esta água em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E você tem que beber desta água viva, isto é, o Espírito Santo. E você precisa compartilhar esta água viva com todas as pessoas que estão morrendo de sede pelo caminho. E acontece um fenômeno com esta água. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você espalha, mais você ajunta. Quanto mais você distribui, mais você conserva. Por isso, faça agora como a menina desta história. Ela foi procurar água para salvar a vida da sua mãe. E a única água que salva a vida é a água viva que é Jesus Cristo. Quando você bebe desta água e a fonte se forma no seu ventre, Jesus disse que esta água salta para a vida eterna. E olha só, lá do outro lado tem o rio puro da água viva, claro como cristal, que sai debaixo do trono de Deus. E quando a água viva que jorrou do teu ventre e saltou para a vida eterna se encontra com a água do rio da vida que sai debaixo do trono de Deus, e quando estas águas se misturam, surge uma fonte aqui na terra que sacia todos aqueles que estão com sede. Então, não perca tempo, beba já da água da vida e se transforme você mesmo numa fonte de água viva que salta para a vida eterna.